Whisky com água de coco. Hoje eu vou ficar louco. Chama elas pra chapar o globo. Yeah. Whisky com água de coco. Hoje eu vou ficar louco. Chama elas pra chapar o globo. Yeah. Yeah. Chama suas amigas que hoje vai ter. After em casa tem amanhecer. Ela também louca, vai pagar pra ver. Vai fazer o que? Chapa no MD. Sobe, desce à vontade. Me olhou com maldade. Donos da cidade não querem saber. Ok, ela fez o snap. Rebolando pros moleque. Sabe que a gente investe. Meu bonde é o 777. Então vem cá curtir. Chama suas amigas. Cê vai se divertir. Pode entrar no clima. Sei que você também quer. E não me esconde. Hoje a noite termina. Cê já sabe onde. Ouvi você me dizendo. Melhor que a gente não há. Suas amigas disseram também. Melhor que a gente não há. Hoje eu vou ficar louco. Chama elas pra chapar o globo. Yeah. Whisky com água de coco. Hoje eu vou ficar louco. Chama elas pra chapar o globo. Yeah. Yeah. Hoje tem resumo com as minas na festinha. E todas vão fechar. Essa top de linha já tá toda saiadinha. Doida pra jantar. E ela sempre dizendo. Melhor que você não há. E ela sempre dizendo. Melhor que você não há. Nem preciso ligar pra elas que ela já quer colar. Sabe que brisa é com nós. Então elas querem doidar. Doidar. Yeah, yeah, yeah. Pode chamar elas que elas encostam. Pensando na melodia e bola de costa. Hoje tu tá com os maloca. Então se solta gostosa. Nesse hit louco, nessa vibe tenebrosa. Whisky com água de coco. Hoje eu vou ficar louco. Chama elas pra chapar o globo. Yeah. Whisky com água de coco. Hoje eu vou ficar louco. Chama elas pra chapar o globo. Yeah. Yeah. Eu não me importo que falem. Que falem de mim. Se eles tentarem, tentarem, é fim. Então não me importo que falem. Que falem. DJ Galfone na base. Whisky com água de coco.